Deus uniu o homem e não separar. Verdade, verdade, para os filósofos falam e param para pensar. Poetas para rimar e cantar. O sentimento é o expresso na caneta, no verso. E todo o universo há sempre um manifesto. Então aqui também não poderia ser diferente. É dessa forma linda que o amor envolve a gente. Toca o coração do mais jovem ao mais velho. O amor é bom, um sentimento sincero. O homem e uma mulher se cruzam no olhar. Abençoados por Deus juntos começa a sonhar. Um momento lindo da natureza humana. Espontaneamente uma nova aliança. Olhar no futuro, o casal, as crianças. O amor é o que nos traz a esperança. Se firmado na rocha, nosso amor está. Nossa aliança não vai se quebrar. Nossa aliança não vai se quebrar. E o que Deus viu homem então separar. Nossa aliança não vai se quebrar. E o que Deus viu busquei por toda a eternidade, em todo canto da cidade. Quando finalmente a encontrei, valeu todo o tempo que eu esperei. Sua face me enternece, seus braços me aquecem. Que me aceitou por inteiro, diz aê. E esse amor é verdadeiro. Conforto em momento de aflição. E ela me todo o seu coração. Nunca houve amor assim. E ela é tudo para mim. Muito mais que paixão. Verdadeira comunhão. E como pode alguém assim me amar? Nunca vou te deixar. E o que Deus uniu, o homem não separar. Nossa aliança não vale se quebrar. E o que Deus uniu, o homem não separar. Quando eu abri, não sabia a importância, não percebi o quanto tornaria especial pra mim. Hoje eu penso. Se eu não tivesse ligado, e se eu desistisse ficando acomodado, o prejuízo seria todo meu. Perdei a mina dos olhos que o Senhor me mas deu. Minha postura foi diferente. Ajoelhei e orei por você. Insistentemente você veio toda linda. O puro charme e eu me cantei. Senti o baque, fiquei surpreendido com a sua aceitação. Não acredito, dançamos juntos naquela canção. Desde então embarcamos juntos com Deus na mesma barca. Uma nova Jerusalém, a nossa praia. É linda, maravilhosa, saborosa toda bem. Admi seu nome e casar com ela. Envolve mudar, perfeito dominó. E vira um Deus, acuda, mas ninguém fica só. Eu sou pra você, como Isaac, pra Rebeca, se encaixou na costela. Você é minha Eva. Mas os planos de Deus não ficam pra depois. Essa é a aliança 2. Dedicamos a todos os casais presentes. E nossa aliança não vai se quebrar. E o que Deus uniu, o homem não separa. Para!